vida é na perdição. Na perdição? Droga, amor, ilusão. Ilusão. Mas hoje eu sei que ela tem razão. Um futuro bom, ela quer um futuro bom. Entendo que ela quer mais. Entendo de fumaçar o cio. Gosto do proibido. Na perdição, mas no futuro tá comigo. Vida na perdição. Na perdição. Droga, amor, ilusão. Ilusão. Mas hoje eu sei que ela tem razão. Um futuro bom, ela quer um futuro bom. Entendo que ela quer mais. Entre luz e fumaçar o cio. Gosto do proibido. Na perdição, mas no futuro tá comigo. Alma do vilão, futuro promissor. Ela quer fazer amor, vida na perdição. O que ela quer, hoje eu tenho, nem sabe por que vem. Muito pequeno eu vou vivendo. Whisky, Kush, eu lembrando nós, tô perdendo a linha. No futuro nós combina linda. Esquece tudo, desce e sobe pina. Quando o gosto proibido nunca termina. Perdendo a direção nas curvas dela. Perdição quando a noite cai. Ela quer um futuro bom e o tempo não espera. Acelera sem olhar pra trás. Sirenes no retrovisor. Casa é o criminal, vidro embaça com calor. Filme sem final, vou te deixar sem sono. Assassina como um tiro de silenciador. Ela quer vida na perdição. Na perdição. Droga, amor, ilusão. Ilusão. Mas hoje eu sei que ela tem razão. Um futuro bom, ela quer um futuro bom. Entendo que ela quer mais. Entre luz e espumaçar o cio. Gosto do proibido. Na perdição, mas no futuro tá com um trago no kiff, um pega no cush. Convoca as amigas e avisa que a noite cai. California Reef, straight royal flush. O perigo do pecado é te deixar querendo mais. E quando ela passa, chamando a atenção de quem passa, disfarça meu espaço, ultrapassa minha caça, me enlaça, me abraça, fumaça, me embaça. Que a noite é só de quem vai. No colo do pai, só não pode perder a linha. Madrugada vira dia, ninguém lembra da calcinha. Grana vira vício, a morte não anda sozinha. E pode estar nas curvas de qualquer novinha. Ela requebra, me instiga, me inspira, me beija, me pisa, me evita. Minha dama, minha puta, minha vida, minha linda, minha mina. Deixa acontecer que eu quero mais que exceção vire rotina. Vida na perdição. Na perdição. Droga, amor, ilusão. Ilusão. Mas hoje eu sei que ela tem razão. Um futuro bom, ela quer um futuro bom. Entendo que ela quer mais. Entre luz e espumaçar o cio. Gosto do proibido. Na perdição, mas no futuro tá comigo.